Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história. Gospel Hits, só as melhores. Se você vive dobrado de louvor. Alô, alô, amados, tudo na paz, saudações especiais para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Olá, você ouvinte do Gospel Hits, nós estamos chegando aqui pelas emissoras que fazem parte da nossa rede, com os melhores louvores para engrandecer o nome de Deus, os melhores hits da música gospel. Então, aumente o volume aí, vamos louvar junto. Abra o seu coração para receber as bênçãos do Pai, através da boa música, a música inspirada pelo Espírito Santo. Eu sou Osmar Cunha, estamos presente aqui no seu rádio a partir de agora em 19 estados do Brasil e também com transmissão exclusiva em algumas partes do exterior, né? Em alguns estados. Nós vamos iniciando aqui o nosso Gospel Hits, convidando você já a acessar o nosso site, deixar lá o seu recado, tá? gospelhits.com.br. Abrindo o programa de hoje com o Trazendo a Arca, o Nardo. Este é o Ministério Gospel Hits. Nato, o Nato, o Nato, pra te Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Gospel Hits. Embora eu tenha talentos em mim, embora eu tenha caminhado até aqui, o especial está em ti. O essencial habita em ti, e é isso que me faz mais feliz. Teu sonho não morre, mesmo que eu adormeça. Em ti está o segredo, pra que ele aconteça. Vou te viver na tua dimensão. Não fui gerado pra sonhar em vão. Vem substituir os sonhos guardados no peito. Só o Senhor tem o melhor pra mim. Vem substituir. Chegam pra logo partir. Coisas que se podem evitar. Eu não preciso mais cair nos mesmos erros que cometi. Teu sonho não morre, mesmo que eu adormeça. Em ti está o segredo pra que ele aconteça. Vou te dar o meu coração pra viver na tua dimensão. Não fui gerado pra sonhar e vão. Vem substituir os sonhos guardados no peito. Só o Senhor tem o melhor pra mim. Maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. A minha força és refúgio e fortaleza. És a razão do meu cantar, rocha, abrigo em tempos de incerteza. Minha esperança está em ti. A minha força és refúgio e fortaleza. És a razão do meu cantar, rocha, abrigo em tempos de incerteza. Minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho. A tua paz comigo está. Em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. passar. Aleluia, aleluia. Posso descansar. Força és refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos e não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Eu posso, posso descansar. Aleluia, aleluia. Posso confiar. Só você sabe fazer. Vai, bora. Aleluia, aleluia. Eu posso, posso descansar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Posso descansar, posso descansar. Que é sucesso e novidade. Você confere aqui no Gospel Hits. Nós ouvimos Paulo César Baruque, A Minha Força, Eisla e Jairo Bonfim, Sonhos Perfeitos e o Fernandinho Sou Feliz. Olha, participe aqui conosco. Nós queremos saber qual a sua localização, que cidade, qual é o estado do Brasil ou exterior que você nos ouve aqui no Gospel Hits. É, e você que mora no exterior também pode participar. Envie o seu e-mail para ouvinte@redegospelhits.com.br ou acesse o nosso site. Deixe o seu recado em nosso mural, redegospelhits.com.br. Vai lá, vai lá. Tô esperando você. É um site completo para você que ama a obra de Deus e gosta de interagir, de fazer amizade, né? De conhecer outros irmãos também. Olha, e é o seguinte, nós estamos nas redes sociais. Pesquise aí no seu Facebook por Rede Gospel Hits e curta a nossa página. Não é adicionar, não, é curtir, tá bom? Nosso Twitter é @rede_gospelhits. A paz do Senhor e obrigado pela sua companhia. Obrigado pelo seu alô aqui pra gente. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Palavra da Salvação. Aos domingos, no canal 2, assista a Show de Jesus, um programa apresentado por Rodrigo de Almeida entre as 22 e as 24 horas, com músicas, orações, pregações, enfim, programa para estar mais perto de Deus. Show de Jesus, aos domingos, entre as 10 e a meia-noite, com Rodrigo de Almeida, no Canal 2, da Antena Web. que não dois, queremos o melhor para os nossos ouvintes. Assim, trazemos-lhe um programa para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Estamos apresentando Gospel Hits através dos nossos parceiros espalhados pelo Brasil e também através de algumas emissoras, né, no exterior. Aproveitando, registramos aqui os ouvintes que curtem o nosso Facebook. A Letícia Lima, que também não menciona aqui a cidade, né, e ao Diógenes Zigar. Ele é da cidade de Santana da Ponte Pensa, São Paulo. A paz do Senhor a todos vocês. Quem canta agora pra gente aqui no Gospel Hits? A gente vai curtir agora. Aumente o seu volume aí. Léa Mendonça, Vou Avançar. Ligou é Gospel Hits. Glória. Com Deus a gente não perde tempo. Amém, igreja? É pra frente, avançando. É lá na frente que tá a vitória. Eu não posso mais mudar o meu passado, mas eu posso melhorar o meu futuro. Não vou ficar me lamentando enquanto os dias vão passando. Vou reagir e continuar semeando. Sei que ainda não alcancei a perfeição. Quem olhar pra mim ainda vai ver falhas. Mas uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas velhas que ficam pra trás, vou avançando e prosseguindo para o alto. Vou avançar. Alguma deu falhar. Gospel Hits. Viver na presença de Deus, aleluia. Gospel Hits, só as melhores. Glória, glória, glória, Eu sinto o poder de Deus movendo a igreja, começando no altar. É glória. Esta unção diferente se tornou comovente, mudou o ambiente. É glória. Os céus parecem abertos, refletindo aqui seu poder. Quando tem glória, tem fogo. Se tem fogo, tem glória. Senhor, quero ver. Glória nos céus, glória na terra, glória em todo lugar. Glória na igreja, glória na vida daqueles que sabem glorificar. Subir com glória, ir na glória, cantar glória, eu terei essa vitória na glória. Glória vamos dar. Vai continuar. É glória. Sempre no meio dos crentes a gente sente Jesus operar. É glória. Os céus parecem abertos, refletindo aqui seu poder. Quando tem glória, tem fogo. Se tem fogo, tem glória. Jesus opera. É glória. Os céus parecem abertos, refletindo aqui seu poder. Quando tem glória, tem fogo. Se tem fogo, tem glória. Senhor, quero ver. Glória nos céus, glória na terra, glória em todo lugar. Glória Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. Olá, ouvintes, aqui é a dupla André e Felipe. Nós também estamos aqui no Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Mais uma vez a solidão bateu a porta, me encontrou sem lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com vento agora essa minha frustração. Da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui. No meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vou passar. Com Jesus no barco vou atravessar. Não estou sozinho aqui nesse deserto. Sei que a vitória ele vai mandar. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Mais uma vez a solidão bateu a porta. Encontrou sem lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com vento agora essa minha frustração. Da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui. No meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vou passar. Com Jesus no barco vou atravessar. Não estou sozinho aqui nesse deserto. Sei que a vitória ele vai mandar. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. André e Felipe, Chuva de Poder. Ô, bênção que é essa música, né? Sucessão do Gospel Universitário. Antes nós ouvimos aqui, né, aqui no Gospel Hits, o som da Damares, Glória e Thales Roberto, Como é Bom Poder Acordar. Você pode curtir lá o nosso Gospel Hits no Facebook. Pesquise por Rede Gospel Hits e deixe lá o seu recado, tá bom? Só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica. Um beijão aí no seu coração. Receba aqui as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro. O espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no canal 2 da Rádio Antena Web. Aos domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti, um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo.

Gospel Hits. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Todos meus dias te adorarei, Senhor. Te entrego meu ser e o meu coração como sacrifício a ti. Te adorarei. Te adorarei. Enquanto eu respiro. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. Maiores nomes do universo gospel em grande estilo para abençoar a nossa vida. Nós ouvimos aqui a cantora Larissa Moraes, Te Rendemos Glória, e o Ministério Adoração e Adoradores, Enquanto Respirar. E assim nós finalizamos a parte musical do Gospel Hits. Chegou a hora de abrirmos o coração para ouvirmos a palavra de Deus. A mensagem bíblica está no ar. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Bem amados, hoje o tema da mensagem é amargura. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, nos lembra que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Ressentimento, amargura, falta de perdão. É o tema de hoje aqui da nossa mensagem. A vida, na verdade, todos nós sabemos, não é um mar de rosa. Nem sempre nós cruzamos campos repletos de flores, delícias em nossos caminhos. Atravessamos muitas vezes desertos causticantes, vales profundos e estradas crivadas de espinhos. A Bíblia fala sobre Noemi, cujo nome significa alegria. Essa mulher saiu de Belém, a casa do pão, num tempo de fome e foi para Moabe. Ali, ela perdeu seu marido e os seus dois filhos. Procurando sobrevivência, encontrou a morte. Ficou só num país estrangeiro, onde não conhecia ninguém. Quando voltou para sua terra, a sua alma estava ensopada de amargura. Mudou até de nome. Chamou a si mesmo de Mara, cujo significado é amargura. Nós podemos ver aí o tamanho da sua acidez, né? Do desânimo pela vida. Ela levantou um monumento permanente à sua dor. Atribuiu a Deus toda a sua desventura. Noemi não sabia que através dessa providência carrancuda, Deus estava escrevendo um dos mais belos episódios da história. Olha, amados, Deus estava fazendo tudo isso para que Noemi estivesse se preparando para a grande revolução que Deus estava preparando para a sua vida. No final de todo esse tormento, concluindo, Noemi tornou-se a avó do rei Davi e Ruth, sua nora, a ancestral do próprio Messias, do próprio Senhor Jesus. Bem, o que aprendemos com a mensagem de hoje? Que quando as circunstâncias da nossa vida estiverem sombrias, nós não podemos nos esquecer que o último capítulo da nossa vida ainda não foi escrito. Porque Deus está no controle de todas as coisas para nos conduzir a um grande triunfo, a uma grande vitória. Enquanto há vida, há esperança, há expectativa de melhoras. Portanto, coloque o seu coração na presença de Deus, clame ao Senhor. Amantíssimo Deus, ajude-nos a encararmos as dores à luz da tua palavra. Não queremos viver tristes e amargurados. Queremos que o Senhor nos reerga do pó e coloque em nossos lábios um novo cântico, um cântico de alegria. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Querido, esta é a mensagem para a sua vida hoje, que você tenha realmente aí dias de vitória e até o próximo Gospel Hit, se Deus quiser. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.